Feliz Natal! Você é um ouvinte especial. Pelo muito que você tem representado para nós, queremos dedicar a você os melhores votos de um Natal e um Ano Novo repleto de realizações, amor, paz e muito carinho. Que nós possamos continuar na emoção de levar emoção, de desejar felicidades, de reconciliar sentimentos, de encurtar distância através das palavras, que juntas formam mensagens que agora dedicamos a você. Desejamos que nessa data, a luz que guia o mundo possa também clarear os seus sonhos. Tenha um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que os anjos acampem ao seu redor para sempre te proteger, te amparar nessa longa caminhada da vida, para que o caminho seja repleto de flores e frutos. É o que nós desejamos a todos os ouvintes e a todos os parceiros comerciais. ZYK 733, Rádio Nova, São Manuel, Estado de São Paulo, 1420 kHz. Telefone 3841-3133. Nova. A sua companhia de todas as horas. A Rádio Nova é a mais tradicional rádio de São Manuel e uma das primeiras emissoras do Estado de São Paulo, inaugurada em 14 de novembro de 1980. A Rádio Nova tornou-se sinônimo de pioneirismo e qualidade na preferência do rádio. Fundada por Paulo René de Barros, Luiz Carlos Barros, Geraldo Pereira de Barros Filho e José Antônio de Santos. Na atualidade, a Rádio Nova tornou-se Nova FM 102.5, inaugurando uma nova era do rádio, com os melhores equipamentos, os melhores profissionais. Investimento pesado em plástica, tecnologia, aparelho de transmissão, tornando-se a principal rádio da cidade, a mais estruturada e qualificada emissora de São Manuel, com uma programação especial com esporte e jornalismo, que vai fazer a Nova FM a rádio mais completa da cidade. Notícias, prestação de serviço, esporte, policial. Um espelho da sociedade de São Manuel e região. 2023. A nova era do rádio já começou. 102.5 FM. A sua nova sintonia. Deixando o rádio cada vez mais forte, mais confiante e mais respeitado em nossa cidade. Feliz 2023. Nova FM 102.5. A sua nova sintonia. ZYK 733, 1420 kHz. Está no ar o programa Tribuna Livre. Apresentação, Alain Felipe. Vinte e quatro horas com você, fazendo a vida acontecer, espalhando amor e emoção, música, cultura e informação. Sua melhor sintonia e muito bom gosto. Que todo mundo ouve. A drogaria Poupe Aqui, que tem remédios com até 90% de desconto, informa. Hora certa. 9 horas e 5 minutos. Como tá cheio.